¿Vamos a probar? Aquí esta zambiña seita de una nota só. Muitas notas van entrar, mas a base uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Começou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de tudo, escalei, afinal não sobrou nada, ou quase nada. Voltei pra minhas notas, como volto pra você. Foi contar pra minhas notas, como eu gosto de você. É quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cresca sempre com nenhuma nota só. Oh, oh, oh, oh, oh, diru da si testi tu pelo lolo son coquiru las tepe diru da piste un te ta ta ta testo que no nanas tonche para la si un que quiero ne un gente esto pepa que nero ste con que para la con quiero las el chupa. Tenos ti perlas, tinca en que te la, quien este pez tinca con ca. Oh, aquí pruebas tu ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. No me gusta la canción.